Esse é meu jeito, eu não vou mudar. Solteira, eu tô sozinha que eu não fico. E aí, gatinho, vai rolar, a gente pode conversar. Tô indo lá no meu apê, passo junto com você. Se a galera comentar, deixa quem quiser falar. Não tenho nada pra esconder. Só tô ficando com você. E todo mundo quer saber, todo mundo me pergunta. Tá solteira? Solteira assim, sozinha no... Todo mundo quer saber, todo mundo me pergunta. Tá solteira? Solteira assim. E você, tá solteira? Mais ou menos, sozinha, sozinha nunca. Todo mundo quer saber, todo mundo me pergunta. Sozinha nunca. Simbora, nação solteira, nação pegadora de Recife. O povo que sai pra pegar, né, amiga? Adoro, delícia. Ui. Ai, simbora, minha gente, roçando essa coxa. Alô, palco, show, produções. Tá tudo doido, tá tudo diferente. Homem de hoje não quer mais andar com a gente. Tá tudo doido, tá tudo dominado. Mulher de hoje enche a cara de adoro. Cachaça. Pra que a gente se amarrasse, todo homem rola. Depois que curte, a gente usa e joga fora. Pra gente agora homem é que nem biscoito. A gente perde o nega e vem 18. E quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. A moda agora é ficar o tanto faz. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. A moda agora é ficar o tanto faz. A moda agora é ficar o tanto faz. Casa pra quê? Pra que casar? Casa pra quê? Então pra que casar? Se é pra ser traída, é melhor ficar. Se é pra ser traída, é melhor ficar. E casar. É melhor ficar. Se é pra ser traída, é melhor. Adoro, menina, essa minha eternidade. Tudo de ficar é pouco e só, hein. Esse mundo tá perdido no meu tempo. Não, tá bom, mana. Tá delícia. Amor perfeito. Tá tudo doido, tá tudo diferente. Homem de hoje não quer mais andar com a gente. Tá tudo doido, tá tudo dominado. Mulher de hoje enche a cara de eu mandosa. Eu acho é bom. Só. Pra que a gente se amarrasse, todo homem rola. Depois que curte, a gente usa e joga fora. A gente agora homem é que nem biscoito. Adoro. A gente perde um é. E vem derruindo. E quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. A volta agora é ficar o tanto faz. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Casou, casou. Quem não casou, não casa mais. A moda agora é ficar o tanto faz. A moda agora é ficar o tanto faz. Ui, casar pra quê? Pra que casar? Casar pra quê? Então pra que casar? Se é pra ser traída, é melhor ficar. Se é pra ser traída, é melhor ficar. Casar pra quê? Pra que casar? Casar pra quê? Então pra que casar? Pra quê? Se é pra ser traída, é melhor ficar. Se é pra ser traída, é melhor. Esse swing é gostoso, é amor perfeito. Aqui em Recife, simbora, menino. É amor perfeito. É amor perfeito. É hora de beijar na boca. Encaixa a coxa, menina, aperta, vai. Se envolve, delícia. Amor perfeito. Swing. Simbora, chacal. que tá bonito. Essa música é a cara de dois amigos nossos. Alô, Edu, um beijo. Alô, Maraial, um beijo. Se é pra chorar, a gente chora. Uísque pro povo. Melhora pra todo mundo, hein. Alô, minha gente. É amor perfeito. Ui, esse é o tributo aí do Maranhão.

roça, aí, menino. Um minuto mais de vida, oh. A Deus eu peço que

buscar meu amor. Meu sonho quero realizar. Linda, vá buscar. sabia que um dia você ia aparecer. Mas o tempo foi passando em vão, e sem querer eu abri meu coração. Cada namorado tinha um jeito de me amar, só que nenhum deles conseguiu me impressionar. E logo que você chegou, bateu, meu coração se abriu e você me envolveu. Encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende todos os meus passos, o meu modo de agir. Senti na pele calado teu abraço, explode o coração. Me diga tudo o que você quiser, eu faço. Meu amor, minha paixão. Simbora, é produção de Cia. Alô, Marquinho. Marcos Caldal. É o Claudio. Pega no meu cabelo. Sabia que um dia você ia aparecer. E logo que você chegou, bateu, meu coração se abriu e você me envolveu. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende todos os meus passos, o meu modo de agir. Senti na pele o calor do teu abraço, explode o coração. Tudo que você quiser eu faço. Meu amor, minha paixão. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende todos os meus passos, o meu modo de agir. Senti na pele o calor do teu abraço, explode o coração. Me diga tudo o que você quiser eu faço. Meu amor, minha paixão. Olha o swing. Amor perfeito. Salsa do Júnior. Essa é gostosa demais. Com Hero então, hein? Adoro. Marlenson, manda mais uns pra cá, menino, que agora é que tá pegando fogo. Pega fogo, cabaré. Eu chorava sofrendo de mal de amor. Vento que vaga no horizonte traz a chuva que eu só preciso. Oh. Recife, hein? Se liga aí. Você vai se dar bem.